Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Na sequência do trabalho que estamos a desenvolver na disciplina de Comunidade e Intervenção Social, vamos ficar a conhecer melhor a Universidade Sénior de Évora, numa conversa com a doutora Maria de Jesus Florindo. Olá, obrigada por ter vindo. Para começar, gostávamos que nos contasse um pouco mais dos objetivos da instituição. Olá, boa tarde a todos os alunos que me convidaram para estar aqui a representar a Universidade Sénior de Évora e boa tarde também aos nossos ouvintes. Portanto, os objetivos da instituição, considerando que é uma universidade sénior e trabalha com pessoas assim, com a idade acima dos 50 anos, é combater a solidão, o isolamento, a exclusão social, obviamente, e promover o envelhecimento ativo, que é aquilo que mais queremos para que os nossos séniores vivam com a melhor qualidade de vida possível. Todo este projeto, toda esta instituição, começou a surgir em que altura? Portanto, a Universidade Sénior de Évora é uma instituição um bocadinho diferente da maioria das instituições. Nós começámos com a ideia deste projeto em 2005, um grupo de na altura jovens, portanto agora já temos mais uns anitos, juntámo-nos e arrancámos com este projeto. A ideia surgiu um bocado de, em Évora, não existir resposta para as pessoas já com alguma idade, principalmente ao nível das ocupações socioculturais e socioeducativas. E então nasceu este projeto. Neste momento, que projetos é que estão em desenvolvimento e a pensar em desenvolver? Nós, neste momento, temos várias vertentes de projetos. Temos os projetos internos, digamos assim, como é o caso, por exemplo, do projeto da informática, que é o projeto Fonte, que é a formação em novas tecnologias. O projeto da informática engloba, nesta fase, mais de 120 alunos séniores, em vários níveis. E depois temos projetos virados também para o exterior, como é o caso dos projetos do Fundo do Consumidor, em que trabalhamos ações de formação para o público em geral, e sénior preferencialmente, obviamente, como forma de prevenir situações de consumo, de consumismo e muitas vezes de vendas agressivas a que os nossos séniores estão sujeitos, quer com vendas porta a porta em que são abordados, como com vendas telefónicas. Além destes projetos, que são assim os mais nacionais que temos, temos também os projetos no âmbito do programa Erasmus Mais. Neste momento temos 3 projetos a decorrer, sendo que temos um projeto de boas práticas, um projeto de mobilidade e um projeto de inovação. Para o desenvolvimento e, de alguma forma, o sucesso desses projetos, com que apoios e parcerias podem contar? Portanto, contamos com algumas parcerias aqui a nível local, como, por exemplo, da Câmara Municipal, ou ao nível dos transportes, ao nível de empréstimo de alguns espaços, algumas impressões do nosso jornal, por exemplo. Contamos com o apoio da Junta de Freguesia, também, muito pontual e muito pouco significativo. Contamos também com o apoio de instituições como a Fundação Eugênio de Almeida, a Delta. Depois, além disso, contamos com os projetos, portanto são financiados, o caso do Erasmus é financiado pela Comissão Europeia, os projetos do consumidor são financiados pelo Fundo do Consumidor, e em termos de apoios financeiros, basicamente é só. Temos também um estágio profissional, portanto também é apoiado pelo IFP, portanto também é um apoio que consideramos, e pouco mais nesta fase. Quais são os resultados que esperam a curto prazo da instituição? Os resultados a curto prazo são muito relativos, não é? Porque a maior parte deles medem-se a médio ou longo prazo. Mas, pronto, a curto prazo tem a ver com a boa execução dos projetos que temos a decorrer, tem a ver com o número de séniores que abrangemos nas nossas atividades. Obviamente o objetivo é aumentar a participação, quanto mais melhor. E obviamente que o facto de termos mais alunos faz com que tenhamos também mais oferta e isto faz com que trabalhemos para melhorar a oferta e também essa oferta depois por sua vez vai ser propícia a angariar novas pessoas, portanto isto acaba por ser um ciclo, mas basicamente são esses os resultados a curto prazo. Desde o início da criação desta instituição, da Universidade Sénior, têm conseguido alcançar os resultados que esperavam? Sim, no geral sim. Relativamente aos técnicos, qual é o número total de técnicos? Temos 3 técnicos nesta fase. Quais são mais ou menos as suas funções? Temos o técnico superior, que está a fazer a coordenação mais ou menos da entidade no geral. Depois temos o estagiário e temos o gestor de projeto. Portanto, o gestor de projeto está a trabalhar diretamente com os projetos e a execução, e nesta fase, portanto, são alguns, é considerável. E depois, o técnico superior e o estagiário estão articulados na recepção e encaminhamento das pessoas, na organização das atividades gerais da entidade, tanto as que são regulares como as que são extra-regulares, ou extracurriculares, por assim dizer. E, portanto, esses dois técnicos que fazem aquilo que é todo o trabalho geral da entidade. Como você disse, têm voluntários e estágio profissional. Neste momento ainda aceitam voluntários e estágios profissionais? São duas fases e são duas coisas muito distintas. Primeiro, os voluntários, a Universidade Sénior é uma entidade de voluntariado, portanto, todos os professores que nós temos são voluntários, o que significa que sem voluntários não havia a Universidade Sénior de Évora, portanto, estamos sempre a aceitar voluntários, ainda que a altura melhor para aceitar voluntários é em setembro. E nessa altura, inclusivamente, fazemos um recrutamento, fazemos um pedido à Fundação Eugênio de Almeida, porque trabalhamos com eles ao nível do Banco de Voluntariado. Fazemos um pedido também aqui ao Diário do Sul e à radiotelefonia, porque também trabalhamos com eles, temos protocolo e o programa de rádio que a Universidade Sénior tem, portanto, também aqui de referir, e fazemos sim uma seleção de voluntários. São esses voluntários que depois ficam o ano letivo a assegurar as disciplinas que nós temos disponíveis para os nossos séniores. Ao nível dos estágios profissionais, nesta fase também mudou um bocadinho, portanto, há várias fases de candidatura. Nesta fase não estamos a aceitar. Porquê? Porque será mais para a frente que vamos aceitar para que o novo estagiário possa iniciar em setembro e assim acompanhar todo o funcionamento da entidade. Porque em setembro é quando organizamos todas as atividades, é quando recrutamos os voluntários, é quando fazemos o horário e assim a pessoa vai-se englobando no que é a entidade. Porque se começar agora cai ali de paraquedas e já está tudo a decorrer. E portanto essa será assim, o setembro é a palavra-chave aqui. Para poder se adaptar. Exatamente. Quanto aos espaços, que espaços interiores disponibilizam? Portanto, nós estamos num edifício que fica na rua Fernanda Seno, na Horta das Figueiras, na rua principal da Horta das Figueiras, por assim dizer, ao pé da Cruz Vermelha. Portanto, o nosso espaço é composto de resto-chão e primeiro andar, temos duas salas de aula no resto-chão e uma sala de aula no primeiro andar. Depois temos casas de banho, até temos casa de banho adaptada, temos quatro casas de banho, temos uma sala de convívio, temos uma biblioteca, temos um gabinete técnico, temos uma recepção, portanto, temos vários espaços. E os espaços exteriores? Espaço exterior, temos uma pequena varanda, portanto não temos assim espaço exterior. Temos algumas aulas que funcionam fora da Universidade Sénior, como é o caso da hidroginástica, em parceria com o município, que funciona na piscina municipal. E temos também uma aula que funciona na Fundação Eugênio de Almeida, nas próprias instalações deles. Portanto, essas aulas funcionam no exterior da nossa entidade, mas não são na rua, não é? Para dar a conhecer toda a instituição e o seu trabalho, que redes sociais utilizam para a sua divulgação? Utilizamos essencialmente o Facebook. É no Facebook que podem consultar toda a informação sobre a instituição, está lá. E que outros tipos de divulgação utilizam? Nós, porque sabemos que muitos dos nossos séniores não têm acesso às novas tecnologias, ainda que nós tenhamos a trabalhar muito para que eles venham a ter, trabalhamos muito com cartazes. Portanto, no nosso espaço existe uma zona onde estão afixados os cartazes de todas as atividades que vão decorrer. Portanto, eles têm acesso aos horários, aos cartazes, isso tudo está lá afixado. Portanto, esses cartazes sim são impressos em papel e afixados. São depois, posteriormente, colocados no Facebook, para que toda a comunidade possa saber aquilo que nós efetivamente estamos a fazer pela instituição. Muito obrigada por nos ter ajudado a conhecer um pouco melhor a Universidade Sénior de Évora. Esperamos com este projeto ter ajudado os ouvintes a conhecer melhor o que é a Universidade Sénior e os seus projetos. Queríamos agradecer também a disponibilidade da Rádio Telefonia do Alentejo para a concretização deste nosso projeto. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria.